Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente. Alô, moçada. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Tudo bem aí? Tudo bacana? Tudo no ar aqui na sua rádio. Para toda a nossa rede, são mais de 108 rádios, Brasil, Portugal, Paraguai. A você que nos ouve via internet, muito obrigado. É sempre bom estar com você aqui, né? E a gente fica feliz, feliz, feliz da vida de contar com a sua audiência, com o seu carinho, com o seu apreço aí, né? Bacana, né? Bom, daqui a pouquinho a gente tem entrevista, tem bate-papo, tem lançamentos, as novidades do mundo artístico, tudo, tudo. Você sabe que o que rola na música sertaneja do Brasil, você ouve aqui, tá bom? Daqui a pouquinho, tá bom? Vamos embora, vamos embora. O pessoal tem entrado em contato, fala assim: poxa, Carlos Pitty, mas você toca pouca música sua no programa, né? A gente tem uma sempre na abertura do programa, depois tem as músicas que eu componho, eles gravam, a gente lança também no decorrer do programa. Então a gente vai começar sempre aqui, atender os pedidos do pessoal, e a gente faz questão também de tocar mais músicas minhas, e eu fico feliz de saber que esse carinho desse pessoal que acompanha a gente sente falta também, né? Muito obrigado. Ó, falando em música do Carlos Pitty, semana que vem a gente vai, acho que semana que vem já vai estar pronta a nova música, que a gente vai estar lançando aqui, que se chama Cada Enxadado Uma Minhoca, com a participação da dupla Roger e Robson. Então aguardem, na próxima semana aí, ou nos próximos programas, vamos estar lançando pra vocês já, né? Em clima já de Natal, né? Pois é, mais um Natal que tá chegando por aí. Também a gente vai estar executando aqui no programa os nossos temas de Natais que eu tenho lançado no decorrer da carreira aí, tá bom, gente? Simbora! Começando com Carlos Pitty, trazendo sucesso pra você que tá ligado no programa Carlos Pitty, Brasil ou Portugal? Alô, Portugal! Alô, Brasil! Um abraço! Tô imaginando você, amor, aí bem longe de mim, do outro lado do oceano, e eu aqui sofrendo assim. Você diz que não existe distância, sem você nada tem sentido. A saudade fica tão grande quando você não está comigo. Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, que a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh. A palma da mão vai. Pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar, fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois dois apaixonados numa boa, dá vontade de cercar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh. Oh. Programa do Carlos Pitt. Pra conquistar você, pra te ter só pra mim. Me diz aí, o que você gosta mais? Me diz como é que faz pra te fazer feliz. Chega de marra, desfaz essa cara. Eu faço tudo por você. Te levo pro céu, vem um cara fiel. É só pagar pra ler. E se você quiser, a gente casa em fevereiro. Largo da viola, pagodeira, faço um batuque pra te ver sambar. E se você quiser, a gente muda pro estrangeiro. Eu falo enrolado, pinto meu cabelo. Eu faço de tudo pra você me amar. Ama, ama, oh, oh, oh, oh. Nara, nara, oh, oh, oh. Chega pra cá, Fernando e Sorocaba. Me diz aí, o que é que eu tenho que fazer pra conquistar você, pra te ter só pra mim. Me diz aí, o que é que você gosta mais? Me diz como é que faz pra te fazer feliz. Chega de marra, desfaz essa cara. Eu faço tudo por você. Te levo pro céu, vira um cara fiel. É só pagar pra ver. E se você quiser, a gente casa em fevereiro. Lado da viola, pagodeiro, faço um batuque pra te ver sambar. E se você quiser, a gente muda pro estrangeiro. Falo enrolado, pinto meu cabelo. Eu faço de tudo pra você me amar. Amar, amar. E se você quiser, a gente casa em fevereiro. Largo da viola, vira um pagodeiro. Faço um batuque pra te ver. Canta aí, Fernando Sorocaba, simbora. E se você quiser, a gente muda pro estrangeiro. Falo enrolado, pinto meu cabelo. Eu faço de tudo pra você me amar. Amar, amar. Oh, oh, oh, oh. Nara, nara. Oh, oh, oh, oh. Valeu, Jean e Júlio! Jean e Júlio! Com a participação de Fernando e Sorocaba, música nova, Me Diz Aí! Né? Diz aí, tudo bem? Legal, obrigado pela audiência. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá curtindo o programa, que tá participando. Ah, aliás, é o pessoal aqui da nossa rede que tá sempre com a gente. Um abraço, legal. Ô, quero mandar um abraço aqui para o Ronildo França. Alô, Ronildo França, todo o pessoal aí da Rádio Cidade de Crucilândia estão com a gente, estão aí transmitindo o programa sempre aqui, né? Eles estão com a gente todas as sextas-feiras ao meio-dia e no sábado às 11 horas. Um abraço ao Ronildo França pela passagem também do aniversário. Só não mandou o bolo pra nós. O Ronildo França deu o bolo aqui na gente. Abraço, Ronildo. Obrigado a toda a equipe da Rádio Cidade aí de Crucilândia, Minas Gerais. Ao povo mineiro em si. Tudo gente boa, tudo gente finíssima e estão ligados com a gente. Alô, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Beleza. Deixa eu mandar um abraço também e já dando os boas-vindas, porque agora em dezembro a gente está estreando também o programa Carlos Pitt, porém, com um diferencial, vão ser 2 horas de programa. Normalmente o programa Carlos Pitt é de 1 hora, né? Mas na rádio Máximo FM, o pessoal entrou, fechamos essa parceria, vamos dizer assim, e o programa vai ser de 2 horas todos os sábados, a partir do meio-dia até as 2 da tarde, mas um programa um pouco diferente, incluindo, claro, as entrevistas, as novidades do programa também, mas vai ser de 2 horas na rádio Máxima FM de Coronel Vivida, que está entrando no ar, né? Entrou há poucos dias no ar, já está estreando a programação normal aí. Um abraço pessoal da Rádio Máxima FM, que faz parte da Rede Máxima de Comunicação. Nós já estamos também na Rádio Máxima de Guaruva, Santa Catarina. Estamos na Rádio Voz também de Coronel Vivida, na Rádio Panorama de Itapejara do Oeste. E agora também na Rádio Máxima FM, estreia dia 5, o programa Carlos Pitt, 5 de dezembro, né? Com 2 horas. horas de programa ao meio-dia. Um abraço ao Lincoln, a Lauren, um abraço ao Vanderlei Lima, a Karina Barros, toda a equipe que já está começando. E agora o programa Carlos Pitt por lá também, né? A gente crescendo. E o programa Carlos Pitt seguindo, né? Um abraço a você que tá aí curtindo, ouvindo a gente, tudo de bom. Música não para, vamos lá, trazendo mais sucesso pra você. Programa do Carlos Pitt. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Os melhores artistas estão aqui. O que tem por trás desse sorriso que me deixa fissurado em você? É um misto de desejo e vício. Já tentei, mas não consigo entender. Toda vez que eu te encontro, sinto os pés fora do chão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava que eu fosse querer. Era você. Coronel Vivida, deixa eu mandar um abraço pro Cabelo. Alô, Cabelo aí no Primavera, um abraço ao Éder Petkovics, que também são pessoas, aliás, o Éder, toda a família aí também, né? A Edvânia, toda a família aí na região da Bela Vista, em Coronel Vivida, né? Que estão ouvindo a gente. E eles pedem pra gente tocar mais música do Carlos Pitt, então vamos tocar mais música do Carlos Pitt, então, claro. Água de Rio, Carlos Pitt, pra vocês que estão ligadinhos com a gente. Foi Deus quem te mandou pegar tu onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro. Sempre você, Deus que te mandou. Evita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor. Espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Eu quero você, pra sempre você. Programa do Carlos Pitty, enviando sucesso. Programa do Carlos Pitty, os melhores artistas estão aqui. Seguindo o programa Carlos Pitty, agora hora e vez de trazermos a Carla Ribeiro e os lançamentos da semana. Oi, gente! Programa Carlos Pitty, mais uma semana no ar. E eu tô chegando aqui pros lançamentos. Eu vou começar falando de um super lançamento aqui, hein? Que é a nova música da Banda Elite. A Banda Elite surgiu no ano de 2008 em Timbó, Santa Catarina. A banda é formada por músicos que têm grande bagagem adquiridas em grupos de várias regiões do sul do nosso país. Gente, essa música é sucesso, eu vou lançar agora no programa Carlos Pitty. Banda Elite, para tudo! Lançamento! Para tudo! É nós na balada! Assim, ó! Tô na balada, tô curtindo a mulherada. Tô na pressão. Isso aqui tá uma loucura, todo mundo se mistura. Tá fervendo o caldeirão. Eu já fiz uma promessa que hoje eu não tenho pressa pra voltar pro meu colchão. Quero ver o chão tremer e a mulherada mexer, rebolando até o chão. A moreninha rebola, rebola, vai mexendo a cinturinha. E a loirinha requebra, requebra, põe o dedo na boquinha, safada, safadinha. E a galera no maior agito, bate palma, solta o grito, vem das mina rebolar. Ei, cê tá fazendo o quê? Onde tu tá? Para tudo, corre, vem depressa, vem pra cá. Vem fazer um lelelê, vem arrochar. Para tudo e vem pra cá. Isso aí, aqui tá bom demais, vem! Eu tô solto na balada, tô curtindo a mulherada, tô na pressão. Isso aqui tá uma loucura, todo mundo se mistura, tá fervendo o caldeirão. Eu já fiz uma promessa que hoje eu não tenho pressa pra voltar pro meu colchão. Quero ver o chão tremer e a mulherada mexer, rebolando até o chão. A moreninha rebola, rebola, vai mexendo a cinturinha. E a loirinha requebra, requebra, põe o dedo na boquinha, safada, safadinha. E a galera no maior agito, bate palma, solta o grito, vendo as mina rebolar. Ei, cê tá fazendo o quê? Onde tu tá? Para tudo, corre, vem depressa, vem pra cá. Fazer um lelelê, vem arrochar. Para tudo e vem pra cá. Ei, cê tá fazendo o quê? Onde tu tá? Para tudo, corre, vem depressa, vem pra cá. Vem fazer um lelelê, vem arrochar. Para tudo e vem pra cá. Para tudo com Banda Elite. O próximo lançamento de hoje é a dupla Fernanda e Anderson. Há quase 10 anos, a vocalista Fernanda e o guitarrista Anderson se conheceram trabalhando em várias bandas da cidade de Colatina, Espírito Santo. Ambos sempre tiveram vontade de trabalhar juntos e, devido à febre do sertanejo, Anderson começou a compor e decidiu convidar a Fernanda para formar uma dupla. A parceria deu certo e resultou na gravação de um CD. Eles já dividiram palco com Chico Rei Paraná, Amado Batista, Gilberto e Gilmar, entre outros. E a música de trabalho deles eu vou lançar agora, Fernanda e Anderson, Galera do Chapéu. Lançamento, lançamento. É cedo, eu pego a estrada e começo a rodar. Sou peão de rodeio, estou sempre a viajar. Não importa a distância, não importa o lugar. Só quem entrou no brete sabe que coisa melhor não há. Eu quero ver a galera do chapéu jogando as duas mãozinhas para o céu. Calça apertada de bota e fivelão, cowboy valente aqui. Odeio meu irmão. Com Fernanda e Anderson. E lembrando sempre, os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui também é muito fácil. É só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você. Semana que vem tem mais, hein? Mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Beleza, Carlinha? Não esqueça, você que tá aí acompanhando o programa, pra você acessar o site carlospitch.com, ficar por dentro de todas as novidades da minha carreira, agenda de shows, composições, novidades, fotos, vídeo, tá bom? carlospitch.com. Tô no Twitter, @carlospitch, e no Facebook, é só procurar lá, Carlos Pitch, programa Carlos Pitch, e acompanha o meu trabalho nas redes sociais. Agora tem música pra matar a saudade. Ô, oh, bons tempos, já tem entrevista. Agora tem Chitãozinho e Xananã, um grande clássico da música sertaneja. Cabocla, Tereza, Matando Saudade. Matando Saudade. Lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo por causa de dois estalos que eu vi lá dentro bater. A

ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Olá, eu sou o Nuno dos Albatroz. Olá a todos, eu sou a Joana dos Fingertips. Olá, eu sou o Alexandre Faria. Olá amigos, eu sou o Elvio Santiago. Olá, nós somos os Caroline e estamos aqui na Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Daqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mau. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. E pra entrevista ficar legal, condizendo com o nome do grupo, né? Está aqui o Mate Quente com chimarrão e tudo. Prazer. Grande Paulo. Prazer. Como é que você tá? De novo aqui. Tudo. Com a presente, a moçada que está te acompanhando aqui. Sim. Começando de lá pra cá, tá o Aldo Queiroz na acordeon. Delmar Queiroz no violão, na guitarra. Polaco Queiroz no contrabaixo. Eita. E eu, Paulo Queiroz. E que vale lembrar que é tudo família, né? Essa cambada toda aqui é de família. Todo mundo de um e pai, não é primo, de um pai só, de uma mãe só. E pior que não é primo, né? Nem cunhado, nem nada, é irmão mesmo. Esse é o problema. É. E tem mais ainda. Tem mais. Dessa ninhada ficou mais uns do ninho ainda. Vocês não estão assaltando o banco, não, né? Não, mas que nem não teria problema sem divisão do dinheiro. Você sabe que o pai de primeiro fez bastante filho pra poder trabalhar, né? Trabalhava na roça, né? Ah, isso é verdade. Isso é eu também venho de uma família de 9 irmãos. É, então já, isso é verdade mesmo, a gente briga, mas... Só que eu tenho um detalhe diferente, que eu tenho 4 irmãs, né? E vocês são... Você tem irmã, não nós pode somos... ter... Não. Nós temos 2 irmãs e 6 filhos homens. Ah, tá, entendi. Então tá, logo ali. E na verdade a história que meu pai conta é a mesma também. É, antigamente era assim mesmo, né? A gente começou a trabalhar na roça, que nem você, com 7 anos já trabalhava na roça. Meu pai veio do Rio Grande do Sul, pro Paraná, e ele levou 15 dias pra chegar com a carroça. Se é gaúcho, é fazedor de filho. É isso. Meu Deus do céu. Maravilha. Bom, mas eu tô muito feliz pela segunda vez vocês vindo aqui ao programa, né? Obrigado. Contar as novidades. E antes de a gente fazer esse programa, já tá marcado o terceiro, que é. Terceiro. O CD tá ficando quase com pronto. Com certeza, também. Lançamento do trabalho novo do Mate pra vocês aí. Estamos, já tá no forno já o trabalho novo do Mate. É mesmo? Beleza. Tá em andamento. Tá em andamento. E, bom, daqui a pouco a gente vai falar desse novo trabalho. Vamos começar o seguinte, botando música na conversa. Bora! Enquanto vocês toquem, eu vou tomar chimarrão. Tá tranquilo. Tá, deixa eu tomar. Vou dar menos de trabalho pra você. Bora. Baixar comigo aqui, ó. Simbora. No seu coração, eu quero sombra e água fresca. E não importa o que aconteça, se tem alguém no meu caminho. No seu coração, quero ser o dono da metade. E sem dar papo pra saudade, sem essa de viver sozinho. Você tem medo, quem duvida dos meus sentimentos, não sabe nada dos meus pensamentos, nem o que se passa aqui dentro de mim. Se telefono, você desliga e me ignora. Se manda flores, você joga fora. Te faz bem me machucar assim. Sou bola de papel, rascunho de um bilhete que ninguém quis ler. Sou bom pra todo mundo, menos pra você. Já estou me convencendo que não vale nada. Quero ouvir. A luz daquele poste que se apagou, pra não iluminar você na minha estrada. Olá galera de todo o Brasil, galera de Portugal, aqui quem fala é o Mate Quente. E nós também estamos aqui no programa Carlos Pitti. Você tem um jeito de quem duvida dos meus sentimentos, não sabe nada dos meus pensamentos, nem o que se passa aqui dentro de mim. Se telefono, você Você desliga e me ignora. Se mando flores, você joga fora. Te faz bem me machucar assim. Sou bola de papel, rascunho de um bilhete que ninguém quis ler. Sou bom pra todo mundo, menos pra você. Já estou me convencendo que não valho nada. Estrela sem céu, um rastro na areia que o vento levou. A luz daquele poste que se apagou, pra não iluminar você na minha estrada. Sou bola de papel, rascunho de um bilhete que ninguém quis ler. Sou bom pra todo mundo, menos pra você. Já estou me convencendo que não valho nada. Estrela sem céu, um rastro na areia que o vento levou. A luz daquele poste que se apagou, pra não iluminar você na minha estrada. Quero ver, canta aí. Que não vale nada. Estrela sem o céu, rastro, pra não iluminar você na minha estrada. Lindo! Uma curiosidade minha, todo mundo fazendo parte da banda, família toda. Os outros irmãos também são do meio de música ou não? Não, tem um, só o Giovanni, né? O Valmir já fez parte do Mate Quente, já foi empresário do Mate Quente, mas agora não tá com o Mate por enquanto. E o Giovanni trabalha com a gente. Ah, é? E as moças não entraram na música? As mulheres. Os maridos não deixaram. Ah, não deixaram. Bom, vamos fazer o que agora do CD de vocês agora, que eu já botei vocês na parede aqui, né? Bora, vamos fazer uma música do Mate aí, Meu Negócio Só Ficar. Ah, boa. Bora. Manda aí pra nós ao vivo. Mate Quente cantando pra gente no programa Carlos Pitt. Segura o trem aí. Simbora. Aí, galera, quero saber quem tá a fim de ficar com o Mate Quente. Mas ficar assim, ó. Vai lá. Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. De vez em quando alguém vem me aconselhar, dizendo que eu já tô velho e tá na hora de casar. Mas não esquento e nem dou bola pra isso. Eu não quero compromisso, meu negócio é só ficar. Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Canta aí! Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Eu saio e chego bem a hora que quiser. Ninguém pega no meu pé querendo me segurar. Eu sou assim, livre, solto como o vento. Tô fora de casamento, meu negócio é só ficar. Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Fica vai tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Olá, galera de todo o Brasil, galera de Portugal, e quem fala é o Mate Quente. E nós também estamos aqui no programa Carlos Pitt. Eu sou feliz do jeito que estou vivendo. Tô beijando, tô bebendo e deixando o mundo girar. E é por isso que eu não mudo meu jeitão. Assim tá louco de bom, meu negócio é só ficar. Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. De vez em quando alguém vem me aconselhar, dizendo que eu já tô velho e tá na hora de casar. Mas não esquento e nem dou bola pra isso. Eu não quero compromisso, meu negócio é só ficar. Fica tomando cerveja gelada e dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Fica tomando cerveja gelada. Agora eu quero ver quem sabe cantar comigo, vai lá. Fica tomando cerveja gelada, dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Fica tomando cerveja gelada, tá bonito, eu quero ver de novo. Fica tomando cerveja gelada, dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Fica tomando cerveja gelada, dando beijo que nem louco na boca da mulherada. Volta aqui aqui com o chimarrão e tudo, e mate quente cantando pra gente no programa Carlos Pitt, que tá chique, bom demais hoje, não, né? Tá, e tá quente o negócio. É, tá quente, não. Você tá pensando que aqui é só de... O cara, como é que é aquele ciclo só pra não, fazer não, bonito, é, minha novela, né? É só... Cenário, né? Cenário. Só cenário, não. Isso aqui não, é, verdade. É verdadeiro. Seguinte, o Paulo, para que... eu sei que é você que vai falar aqui, os homens do contato das redes sociais. Vou deixar pro Dema lá. O Dema. Vamos lá, site, enfim, os contatos para levar o mate quente aí. Nós temos o nosso site, que é www.matequente.com.br, mate com dois As, né? Temos o nosso telefone de contato, que é 011-7896-0981. E o nosso e-mail, que é matequente1@hotmail.com. Fácil, fácil de encontrar vocês. Aí entra lá no site, tem... todos os links para redes sociais. Tem um monte. Facilita um monte, né? Fica divulgando tudo. É. Tem o palco MP3 aí, palco galera. MP3, quiser, né? Assistir os shows do mate, claro. Aí. Dá lá até os vídeos do mate quente. É, e lembrando, quem quiser também depois assistir o nosso bate-papo ou... fazer o download, acompanhar os vídeos do nosso trabalho aqui, bem como a entrevista do Mate Quente no www.carlospitt.com. E fica por dentro aí, né? E confere a entrevista na íntegra aqui, sem faltar nada, né? Maravilha. Só o que a gente não quer, daí a gente tira. só os detalhes. Obrigado, família Queiroz, obrigado, Mate Quente. Obrigado. Vocês já são de casa aqui, fazem parte do programa Carlos Pitt, só tenho a agradecer mais uma vez pela presença hoje com a gente aqui. Mas tem um detalhe, nós vamos ter que cantar uma. Não vamos poder ficar. Ainda mais agora que você já falou que já sou mais um filho da família, que eu vou ganhar mais um quilo de água pra mesa aqui. Pô, vamos lá, vamos cantar uma moda com nós. Será que eu conheço? Vamos fazer um improviso aqui. Vamos improvisar um trem aí. Vamos ver. Aí sim. Valeu, obrigado, Mate Quente, cantando com a gente aqui. Eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Canta aí, vai lá. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Canta, Mate Quente, vai. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Marco, esse amor não me mata. O ciúme, Carlos Pitt, enviando sucesso. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitt. Oi, galera. Aqui quem fala é Luciana Calisto, no programa Carlos Pitt. Olá, amigos. Aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Alô, amigos. Aqui quem fala é o Hugo Pena. E aqui o Gabriel. Oi, gente. Aqui quem fala é a Soraya Bauer. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Aqui quem fala é o Gilberto. Aqui é o Gilmar. Estamos aqui na Gilmar com Carlos Pitt. É isso aí, Carlos Pitt. Fique com ele. Com ele aqui. Legal, legal. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal. Quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo no ar aqui no programa Carlos Pitt, lembrando que você que ouviu a entrevista de hoje, né? Você pode também assistir as entrevistas do programa na TV CP1, www.tvcp1.com, tá bom? E assiste todas as entrevistas lá, como também no meu blog, carlospitt.blogspot.com, nas redes sociais aí. Legal? Agora tem Miroca e as novidades do mundo artístico. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Sabem o que aconteceu no rodeio de Americana na semana passada? Na sexta-feira teve show de Gustavo Lima e Zezé e Luciano. Quando terminou o seu show, Gustavo Lima ficou no canto do palco acompanhando a apresentação dos ídolos Zezé e Luciano. Aí não deu outra, Zezé e Luciano chamaram Gustavo para fazer uma participação e depois não pouparam elogios ao cantor. E ainda terminaram o show com a frase Gustavo Lima e você, simpáticos. Mas o buchicho do evento aconteceu mesmo no sábado, quando a dupla Munhoz e Mariano deixaram de fazer o show deles por conta do atraso nas montarias do rodeio. O show deveria acontecer às 2h15 da manhã, mas na frente deles cantaram Cristiano Araújo, João Neto Frederico e Taeme Thiago. Às 5, o público de cerca de 2 mil pessoas foram avisados que Munhoz e Mariano tinham ido embora. Em nota oficial, Munhoz e Mariano esclarecem que a mesma empresa organizadora já havia atrasado um show deles na cidade de Olímpia, no interior de São Paulo. E para chegarem a tempo em outro compromisso lá na Bahia, na costa do Sauípe, tiveram que alugar um jatinho às suas custas. Eles estavam no local do show em Americana à meia-noite para atender promoções, fãs, imprensa e entrar no palco às 2 da madrugada. E às 4 eles receberam notícia que ainda não havia previsão de horário para dar início ao show. Aí eles foram embora. Lamentável. E a cantora Thalia, disco de ouro no México e nos Estados Unidos, lança novo álbum com uma versão em espanhol do sucesso Atmosfera, do cantor brasileiro Léo Rodrigues. A artista mexicana apresentou a canção num show especial, realizado para a Univision, principal emissora de língua espanhola na TV norte-americana. A música, inclusive, deve ser a próxima faixa de trabalho do disco. Léo Rodrigues, que ainda não conheceu a cantora, espera encontrá-la em sua próxima visita ao Brasil, já que os dois são da mesma gravadora. Tá explicado, tá explicado. E nessa semana aqui em São Paulo foi inaugurada mais uma casa noturna sertaneja para um público elitizado. O que quer dizer? Tudo muito caro. Uma simples água pode custar mais de 10 reais. Trata-se da Brooks, no bairro da Chácara Santo Antônio. E a casa de propriedade da dupla Marcos e Melucci e de Amaury Teixeira, ex-empresário deles. O show de inauguração, claro, ficou por conta de Marcos e Melucci. Vários famosos estiveram presentes e assistiram ao lançamento do novo CD dos donos da casa. E se você não assistiu, veja lá no www.tvcp1.com os shows e as baladas mais quentes que rodam por aqui. Tem Anderson e Alisson cantando com amigos, inclusive o Carlos Pitt. Show e entrevista com Hugo e Thiago, e muito mais, vai lá. Não deixe também de dar uma espiadinha nas novidades da carreira de Carlos Pitt no www.carlospitt.com. Curta lá, boa semana pessoal, beijão e até a próxima. Ok, gente, depois da Minhoca, vamos trazer as músicas que eu componho e eles gravam. Essa música eu fiz em parceria com o meu amigo André Morales. Alô, André Morales, meu parceirão de composições lá de Marília. Vamos ouvir? Vamos lá, então. Gravado pelo cantor Jesus Ortega. Música Vai Piriguete, pra você ligadinho no programa Carlos Pitty. Isso. Um jeito atrevido, provocando na balada, quer chamar atenção, só dá ela na parada. Seu jeito chegando, chegando, vai mascando chiclete, quer chamar atenção, mas ela é uma piriguete. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando que é a boa da balada. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na jeito sensual, vai tomando ice, se fazendo de difícil, mas é muito fácil. Short jeans colado, mas que doideira, olhando pra você, quem não faz besteira? Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando que a boa da balada. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na balada, vai se achando, vai pensando que pegou na sua pegada. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando que é a boa da balada. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na balada, vai se achando, vai pensando que pegou.

Gustavo Lima, uma balada boa, sim, de uma forma diferente, com Dicande, Lenny Remix. Gustavo Lima fechando aqui em alto astral e no clima, no pique legal. Por hoje é só, obrigado gente. Programa Carlos Pitt fechando. Semana que vem tem mais, nesse mesmo horário aqui, ó, na sua rádio. Obrigado gente, fiquem com Deus, até semana que vem. Tô contando com você aqui no programa Carlos Pitt. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.